cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Não seria um Euro Milhões nem a fatura da sorte se eu dissesse cada vez que falo aqui em Meleque Macaia ganhasse 5 euros. Não faria fortuna, mas já não ia tão insatisfeito quanto isso para casa. Pois é, Meleque Macaia serve várias vezes de exemplo. Quando me reporto muitas vezes à tradição da música, há aquilo que é fusão. Pois bem, os Meleque Macaia, até por serem tão vastas vezes aqui referidos, invocar o santo de, o nome deles em vão não é o caso, porque efetivamente é sempre com um gosto particular que falo com este coletivo. Uma vez mais, Miguel Veríssimo connosco aqui, ainda que seja às vezes telefone. Um dia destes Miguel vai ter que se redimir deste pequeno pecado que é estar sempre ao telefone. Um dia destes tenho mesmo que vir aqui à Boa Nova e trazer consigo os seus colegas. Está feito o desafio, não é verdade? Está feito o desafio. Boa tarde, olá a todos. Olá, boa tarde, bem-vindo aqui uma vez mais. Miguel, e hoje temos como pano de fundo para a nossa conversa gente estranha. Gente estranha, é verdade. Gente estranha é sempre um excelente motivo para de conversa. Exatamente. Vamos falar aqui desta gente que vai perdendo a cabeça aqui, mais que não seja na capa deste novo vosso disco. Bom, é assim, a gente estranha é o título do nosso último disco, e na verdade pode referir-se tanto a nós como às pessoas que, pronto, nós vamos encontrando ao longo da nossa vida na estrada. E pronto, este título na verdade tem a ver com o imaginário que nós tínhamos já à partida para este disco. Quero imaginar um pouco absurdo e de uma realidade um bocadinho alterada e pronto, vista pelos olhos de cada um. E os títulos das músicas referem já a algumas personagens, algumas pessoas, na verdade, que fomos encontrando. E quando finalmente surgiu este título, que o devemos, na verdade, ao Pedro da Silva Martins, que escreveu a letra para a música com o mesmo nome. Sim, o Homem dos de Olinda, para centralizar as pessoas, não é? Exatamente. O título assentou que nem uma luva naquilo que nós pensávamos para o disco. Na verdade, já tínhamos as músicas todas feitas, tínhamos já tudo. Só nos faltava o título do disco. E quando o Pedro nos mostrou a letra, nós dissemos, pronto, é mesmo isto. Foi mesmo na música. Bambolina sobe a mesa a dançar, o avô no capachinho entona o vinho borda, e o silentino não se cansa de berrar, e a banda ainda mal com slow. O padre Prudêncio continua a bombar com o sutiã na mão que a prima pureza tirou. A noiva e o noivo estão no chão a rolar, e a banda ainda mal tu consolou. Foram a correr para o banquete, caindo uns nos outros a cantar, e ninguém estranhou que o buquê caiu no chão, e toda a gente só queria saudar. Bambolina está na mesa a dançar, o avô no capachinho entona o vinho bordo, e o silentino não se cansa de barrar, e a banda ainda mal te consolou. Senhor da banda, diga-me lá, não viu um saco branco aí? ele estava ali ao pé do altar. Se o vir é meu, devolva-me, senhor da banda, diga-me lá, não viu um saco branco aí? Ele estava ali ao pé do altar. Se o vir é meu, devolva-me. Bambolina está na mesa a dançar, o avô no capachinho em torno ao vinho bordou. O tio Silentino não se cansa de berrar e a banda ainda mal te consolou. O padre Prudêncio continua a bombar com o sutiã na mão que a prima pureza tirou. A noiva e o noivo estão no chão a rebolar. Ainda mal tu com slow. Significa isto que algures pelas vossas idas, e são muitas, por este mundo fora, existe uma deusa das calças amarelas, um senhor Xispo? Na verdade, essas pessoas foram quase todas encontradas em Portugal. Por acaso o senhor Xispo é de Cabo Verde, mas o resto das pessoas foram quase todas em Portugal. Portanto, os esquizofrénicos estão todos aqui neste retângulo no canto da Europa, não é? Exatamente, são mais aqueles que nós mais gostamos. Sintonizar aqui uma vez mais as pessoas com aquilo que são os Mac Macaia. Falamos de um estilo de música que, para quem se recorda das nossas conversas anteriores, portanto, que tem origem nos Balcãs, portanto, e origem teoricamente judaica, não é? Essencialmente, e que vocês vão recriando, dando-lhe uma conotação aqui e ali portuguesa. Se dúvidas havia quanto aos Merak Makai e à sua capacidade de lançar discos, ora bem, estão aqui uma vez mais a desvanecê-las, numa circunstância que hoje em dia criar discos não é propriamente fácil, não é? E vocês fazem-no, inclusive, tendo convosco a Ponte Zurca, de qual vocês não só serem para dela, como dão outros a servirem-se dela. Deixo aqui o mote para várias conversas, naturalmente. Mas eu quero ir, de facto, aqui à Ponte Zurca. Durante este período que falámos, tem tido edições de outros músicos também. Faz parte da vossa maneira de estar aqui na música em Portugal? A Ponte Zurca é a nossa editora já desde o disco anterior. Na verdade, o nosso disco anterior foi o primeiro disco que a Ponte Zurca editou. Exatamente. E desde então eles lançaram uma série de discos de outros artistas que, na verdade, nós gostamos bastante. E sim, a Ponte Zurca é uma editora pequena e cujas pessoas nós trabalhamos há algum tempo, porque nos fazem, primeiramente, a direção técnica dos espetáculos ao vivo, portanto, a parte do som. Pronto, obviamente, na pessoa de Sérgio Milhano, que é incontornável, e, claro, Cristina Moraes, que faz parte também da Ponte Zurca. E nós gostamos muito deles, pronto, em termos pessoais, antes de mais, não é? E tem uma postura na música, pronto, muito, muito honesta e muito trabalhadora, e nós gostamos muito disso, evidentemente. E o catálogo de artistas que eles têm vindo a construir, pronto, é um catálogo dentro do qual nós nos sentimos muito bem, porque gostamos muito de estar ao lado de, pronto, pessoas como a Orquestra Todos, Aline Frazão, o professor Carlembe e por aí fora. Todos eles foram passando aqui também em destaques na Rádio Boa Nova. E estamos à vontade até para lhe fazer esta pergunta, tendo em conta também que sei que é uma pessoa interessada no campo musical, não só no vosso projeto, mas em outros. E eu queria lhe perguntar, o aparecimento da Ponte Zurca, como por exemplo a PAD lá em cima em Braga, queria dar mais exemplos, porque há vários, a Pataca Discos, estes coletivos que congregam vários músicos e à volta de projetos comuns, terá sido a melhor resposta dos músicos para com o cenário da música em Portugal? Eu creio que é uma das respostas possíveis, porque esta questão dos discos é uma, sobretudo em Portugal, no mundo inteiro tem sido uma indústria em queda livre, e em Portugal deve estar na frente, porque pronto, não se vendem quase discos em Portugal, e então torna-se um, pronto, do ponto de vista puramente de negócio, é uma coisa que, pronto, que é muito ingrata, obviamente. E obviamente as grandes editoras procuram fazer apostas mais seguras em artistas já com nome e com carreira e com vendas garantidas, ao fim e ao cabo, e não há muito espaço para a malta nova aparecer junto ao conselho de uma grande editora. Então é muito natural que surjam estes grupos de bandas e de músicos e de malta que quer fazer coisas na música, mais pequenos, independentes, pronto, com uma escala que permita já fazer algum tipo de coisa, porque o lucro obviamente não é aqui um objetivo, e então é muito natural que isso aconteça, e é muito engraçado ver que, na verdade, isso vem acompanhado muitas vezes de uma ordem artística também. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Flor Caveira, que lançou aqueles artistas todos, e agora a malta também da Azáfama, que está a lançar uma série de... Sim, a Lovers and Lollipops. Exatamente, ou seja, são editoras que defendem não só, pronto, o modelo de negócio, mas antes de mais um conceito artístico. E eu acho que isso é muito interessante e é muito rico nos tempos que vivemos. eu tenho que fazer uma crítica a este disco e peço perdão, mas não consigo deixar de dizer. E tem a ver com a questão gráfica do disco. Não sabe a dificuldade que é tentar descobrir o nome das músicas. Eu, embora perceba que vocês quiseram fazer aqui um trabalho e que está interessante em termos gráficos, no entanto, ou pelo menos na versão que me chegou, é difícil conseguir perceber alguns nomes de músicas de tão esbatido que está em relação ao fundo. É um desafio. E ainda mais para quem tem que fazer rádio e quer colocar um sistema aos temas, nem sempre é fácil. Mas depois, com o recurso à vossa página na internet, vim a perceber todos os temas, de facto, que tem este disco. Pronto. Ainda que, pronto, eu estou-me a referir à parte de trás do disco. Portanto, a capa, por sua vez, está extremamente interessante e acho que não haveria maneira mais interessante e airosa de significar o Gente Estranha de que vocês com a vossa cabeça presa por um cordel. Agora sim, isto é um desafio, fazer assim a pergunta. O cordel está bem fixo? O cordel depende, não é? Eu, no meu caso, estou a segurar a minha cabeça com muita força. Exatamente, vimos bem que está, não deixa sequer que ela extravase a altura do pescoço. No caso do João Graça, ele está livremente a deixá-lo esvoaçar, não é? Isso varia muito, mas não, isto é obviamente. A capa do disco e a imagem para este disco tem muito a ver com este tal conceito do fantástico e do absurdo. E pronto, nós queríamos retratar isso com estas imagens. Porque na verdade somos pessoas bastante simples e com as pés bastante dentro no chão. Eu faria lembrar muito do Feiticeiro de Oz. Não sei porquê, foi aquilo que me, à partida com a da capa, talvez porque também vamos dentro de dias falar com a Rita Red Shoes e ela de algum modo dos Red Shoes vem precisamente do Feiticeiro de Oz. Uhum. Temos aqui uma analogia. Facto um disco novo e, como já disse várias vezes aqui, um disco novo é sempre motivo de celebração. A criação destes temas, à semelhança que julgo que aconteceu nos outros também, há muita coisa que vocês na estrada vão experimentando, não é? E vão tocando. E só depois é que vão vertê-los aqui em disco. Aconteceu também com este, não? Com este aconteceu bastante menos do que com os discos anteriores. Na verdade, a evolução que nós temos, pronto, vindo a fazer em relação aos discos tem muito a ver com isso. No Budjabá, o nosso primeiro disco, longa duração, todas as músicas, exceto uma, nós já tocávamos bastante ao vivo antes de as gravar, portanto, e a maioria das músicas eram temas tradicionais judaicos, e a minoria das músicas eram temas originais nossos. Ou seja, quase todo o disco passou pelo filtro dos concertos ao vivo, e eu creio que isso nota-se bastante no disco. No disco anterior, no Que Mais Tudo É Simples, já foi metade-metade. Metade das músicas são tradicionais, a outra metade são músicas já, pronto, nossas, originais, e nem todas as músicas foram estreadas ao vivo antes de as gravarmos. E com este disco já está quase no extremo oposto. Portanto, houve duas ou três músicas que nós tocámos ao vivo antes de as gravar, e a grande maioria das músicas são músicas originais. Portanto, eu acho que neste momento o Gente Estranha está muito distante do Bujabá, a todos esses níveis, porque as músicas, não passando pelo filtro dos concertos, dão-nos liberdade para, em termos do arranjo e em termos de música em si, dos ambientes que exploramos, não ter aquela obrigatoriedade de pensar como é que isto vai soar ao vivo, como é que vamos pôr a malta a saltar e a bater palmas e a divertir-se com esta música, porque já fazemos isso com tantas outras músicas, então não precisamos de ter esse objetivo para cada música, obviamente. Eu acho que essa é a maior diferença entre este disco e os discos anteriores. Estava bem atento à crítica aos vossos discos. antes de mais, já existe crítica, portanto, já não é possível que saia um disco de como é que é e que passe despercebido. Portanto, esse aí é um ponto assente. A vossa ligação aqui também com a Amélia Mujo, num dos temas, é outra coisa que as pessoas normalmente tentam enfatizar, e muito bem. O Correio da Manhã dá 4 estrelas em 5 ao vosso disco. Eu bem sei que vocês não fazem música para os críticos, e também que não fazem música para os críticos. Mas nesta fase em que, de facto, o vosso disco, como disse, mais do que crítica, é o facto de que não passa despercebido, tem a ideia que aquilo que poderia ser estranho da música klezmer em Portugal, principalmente desse primeiro álbum, já não é, como ia dizer, já não será estranha? Que as pessoas já, como diria o Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se? Nós, sem dúvida, que sentimos que, pronto, que à medida que vamos trabalhando e editando discos e dando concertos, que, pronto, já não somos propriamente desconhecidos e que a nossa música talvez já não seja assim tão estranha para toda a gente. No entanto, também temos vindo a perceber que, na verdade, as pessoas não nos vêm ouvir porque nós fazemos música klezmer, ou porque temos alguns temas de música klezmer, ou porque a música klezmer é a nossa principal influência, que é. Nós temos vindo a perceber que as pessoas, pronto, felizmente têm vindo a ouvir-nos por causa dos Mele Kmeká e não por causa do género musical que nós fazemos. E tanto que nós temos vindo também a perceber que, à medida que vamos, pronto, conhecendo outros grupos de música klezmer e vamos tocando em alguns festivais de klezmer fora do país, uhum, também que a música que nós fazemos não é propriamente igual à música deles, que eles fazem. A nossa, uhum, abordagem aos temas tradicionais é muito, pronto, desempoeirada e não tem aquela carga que, pronto, que obviamente uma pessoa que está embebida na cultura judaica tem. Mas pronto, sentimos que isso tem vindo a acontecer e para nós é obviamente uma satisfação muito grande sentir que já há pessoas que nos, pronto, conhecem o nosso trabalho e que num caso particular deste disco, pronto, tem vindo a ser bem, bem recebido. Thank you. há pouco falávamos aqui, eu fiz a pergunta, até porque suscitada para aquilo que me dizia, que grande parte destes temas era convivências vossas, de pessoas que iam encontrando. Eu até referi o Sr. Xispo, porque tinha aqui na manga perguntar-lhe, o Sr. Xispo, para já, até para o próprio ritmo, parece uma música de alguém zangado. Não sei se estou a interpretá-lo bem. Este caso, o caso do Sr. Xispo, é uma música muito zangada, precisamente porque o Sr. Xispo era um senhor muito zangado. Não era um português, era um cabo-verdiano, que nós conhecemos em Cabo Verde. E pronto, era realmente um senhor muito zangado, que cobrou-nos muito dinheiro para irmos ver uns e-mails na internet. E falava... Pronto, falava. Era muito zangado e tinha alguns problemas por resolver, certamente, em relação à vida dele. E então, pronto, é uma personagem que nós recordamos com algum humor. E como esta música tinha este ambiente já muito zangado, tinha de assentar no Sr. X. Muito bem. E já agora, não resisto, porque era a outra, que é o Querubim Barbudo. É, o Querubim Barbudo é um exemplo não só muito português, como é um exemplo de dentro da banda, porque porque quando estamos na estrada e fazemos às vezes muitos dias seguidos e noites mal dormidas, há um de nós, que eu não vou dizer quem é, por uma questão de solidariedade, mas que fica, um de nós pode ser um de quatro, tendo em conta que apenas um de vocês não usa barba. Pronto, então já neste caso o leque já está mais reduzido. Há um dos quatro que fica muito pálido e com muita barba e fica... Pronto, e nós gozamos com isso e ficou o Querubim Barbudo. E a Amélia Mus, na verdade, a música já se chamava Querubim Barbudo antes da Amélia escrever a letra. Mas ela achou muita piada ao título e ficou assim, escreveu a letra para o Querubim. Oh, A vossa banda vive muitos espetáculos, naturalmente muitos também fora do país, precisamente muitos deles em festivais associados a este tipo de música. Vocês sentem a necessidade de irem renovando o repertório e normalmente vertê-lo em disco para apresentar precisamente nesses tais festivais? Para os tais festivais em concreto, não. Para os concertos em geral, sim, temos. E para a nossa sanidade mental também, porque pronto, nós felizmente tocamos bastante e pronto, e dá-nos muito gozo, obviamente, tocar as músicas, mas estamos muito bem também tocar coisas novas, é refrescante, mesmo para o público, se calhar não tem essa necessidade, mas nós temos muito essa necessidade. E também eu creio que faz parte da... Pronto, da atividade artística, de fazer coisas novas, ir à procura de novas músicas, novas maneiras de fazer, novos ritmos, novos ambientes, e nós estamos constantemente a fazê-lo. Eu lembro que logo depois de termos lançado o Bujabá, logo nos primeiros concertos a seguir a lançar o disco, já tínhamos duas ou três músicas novas, a seguir ao Aqui Embaixo tudo é assim, a mesma coisa, e pronto, é muito natural para nós estarmos a fazer coisas novas. Este disco eu gostaria muito de o ver numa versão em vinil. E digo-lhe porquê. Porque tenho a impressão que aqui a meio, um bocadinho mais de meio, tem um interlúdio, algo minimalista, que parece que estamos a virar o disco. Portanto, passar da face, da face A para a face B, como se tivesse facto de um disco de vinil. Porquê o interlúdio aqui pelo meio? Ou se calhar tem mesmo a ver com isso? Porque o interlúdio? Boa pergunta. Nós, por vezes, quando estamos a fazer músicas... E nós, para este disco, nós tínhamos uma noção muito clara de que não queríamos fazer algo igual ao que já tínhamos feito. Pronto, porque o que já está feito, já está feito. Já sim, até para dizer que aqui embaixo nem tudo é tão simples. Exatamente. E é aquilo que eu estava a dizer há pouco. Nós gostamos de fazer coisas, tentar evoluir, aprender coisas novas e fazer coisas novas. E para este disco, o disco tem 14 ou 15 temas, nós fizemos mais de 30 músicas e fomos selecionando aquelas que pronto, gostávamos, mas que achávamos que não haviam espaço, aquelas que achávamos que iam entrar no disco. E por vezes há ideias que nós gostamos muito, mas são muito curtinhas, e então não, pronto, não têm, pelas suas características, não podem ser chamadas, se calhar, uma música inteira, né? Então... e mesmo para o disco é importante, ou sentimos que é importante haver esses, haver alguns momentos de pausa quase, alguns momentos um pouco mais estranhos que façam a passagem para uma outra fase. E como já tínhamos uma música para clarinete e para violino e guitarra, que é a música que fechou o disco, tudo já iluminado, depois acabámos por escrever uma só para clarinete e contrabaixo. E ficou muito curtinho, ficou um interlúdio. Chama-se interlúdio porque foi escrita mesmo com o propósito de ser um interlúdio, e honestamente soa-nos a um interlúdio, soa-nos a algo que está entre uma parte e outra, que são diferentes. A ideia de vir a publicar em vinil nunca vos foi suscitada, não? Já nos passou pela cabeça. Não nos passou pela cabeça de maneira muito séria, porque, para ser muito franco, nós vendemos tão poucos discos que estar a fazer uma edição em vinil. Quer dizer, não nos passou pela cabeça. Talvez um dia isso aconteça, quando fizermos, se calhar, um best-of, ou fizermos outro disco qualquer. É uma possibilidade que está em aberto. Aliás, e na Pondozurca isso já aconteceu. O último single dos Soca de Leme, creio que saiu precisamente em vinil. Talvez um dia. É uma coisa que não... Pensamos mais em fazer, se calhar, um disco ao vivo ou um DVD. Era mesmo por aí que eu ia. Eu julgo que até já na última conversa falámos sobre isso. Vocês gozam de uma reputação... Gozam, merecidamente, e a reputação positiva de que são um grupo que consegue incentivar a dança, portanto, e que em palco, efetivamente, são do melhor que há. Por que não o facto de passar isso, traduzir isso em DVD? Para que quem nos veja ao vivo tenha, pode estar em casa, a maneira de ter acesso àquilo que é o festival dos Melek Mekaia. Nós, na verdade, desde o primeiro disco nós pensamos, pensamos nisso, fazer uma gravação ao vivo. Eu acho que vai ser inevitável, mais tarde ou mais cedo, fazermos um disco ao vivo, com um DVD ao vivo, que tente de alguma maneira captar a espontaneidade daquilo que acontece quando estamos nos concertos. É óbvio que depende sempre muito do público, os nossos concertos e aqueles que são mais... deslocados é quando o público responde mais e pronto, vai para cima do palco e fazem aquelas coisas todas. Eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Já temos falado nisso. Eu não sei, é uma questão de esperar pelo futuro, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar por acontecer. Há pouco dizia que vocês vendem poucos discos, mas enfim, para quem esteja lá em casa não perceber que é o mercado que vende poucos discos. Toda a gente vende poucos discos. E, ainda assim, gostaria de perguntar, têm a sensação que vocês têm um nicho de mercado, e desculpa o termo mercado, é aquele que me, enfim, vem à cabeça, mas têm um nicho de pessoas que os ouvem, ou neste momento já são bastante mais transversais, que há muito mais pessoas a ouvir-vos e a falar de Meleque Macaia? Nós sempre tivemos a noção de que, de certa maneira, nós podemos ter um nicho de pessoas, mas é um nicho bastante heterogéneo. Ou seja, nós desde sempre que vimos nos nossos concertos pessoas de todas as idades, pessoas de todas as classes sociais, de todas as raças, todas as tribos sociais. Isso é uma coisa que nós, honestamente, nós vemos bastante. Que eu lembro perfeitamente de... Estou-me a lembrar de um concerto aqui no Cinema São Jorge, em Lisboa, onde tínhamos famílias inteiras, desde os netos aos avós. Tínhamos metaleiros a ver o nosso concerto, tínhamos pronto, pessoas mais betinhas, tínhamos tudo no nosso público, e nós gostamos muito disso. Portanto, posso dizer que será um nicho de pessoas que gosta de, pronto, da maneira de gosta da nossa música e gosta da nossa maneira de estar. Não sei se é um nicho muito já catalogado ou não. No entanto, também temos também creio que, apesar de tudo, temos, e com os palcos que temos vindo a pisar, que estamos pelo menos a tentar chegar a um público mais alargado. Se calhar há muitas pessoas que já viram o nosso nome escrito, mas não sabem pronunciar, que é algo altamente provável, e pronto, temos vindo a tentar fazer isso. No caso dos discos, na verdade, pronto, nós vendemos poucos discos, não há quem venda muitos discos, na verdade, e isso é, na verdade, é um bocado, é uma tragédia em Portugal. É dramático, porque para uma pessoa estar no top, basta que venda umas poucas dezenas de discos numa semana, isso é uma coisa um bocadinho absurda. Sim, basta quando você seja dinheirado e os compre. Vá a uma loja e compre ali umas dezenas de discos e pronto, estamos no top. Mas pronto, isso também não é muito, muito importante. Nós importamos é que as pessoas, pronto, de uma forma ou de outra, conheçam a nossa música. Que cheguem às pessoas, não é? Exatamente, e que vão, venham ser connosco e que façam parte desta aventura que estamos a viver. num cenário hipotético. Há pouco usou o termo tribo e se lembrou-me outras bandas e até, vou pegar aqui por aí. E disse também de pisar outros palcos. Via com bons olhos um Rock in Rio em que tivesse, vamos aqui pegar, Mercado Negro, Melek Makaia, Das Carie e acabava, por exemplo, com um Blasted Mechanism. Claro que sim, né? Claro que sim. Um palco só para nós. Ainda fazíamos a festa, não precisávamos mais ninguém. Claro que sim, claro que sim. Nós na verdade, nós tocámos no Rock in Rio em 2012. Sim, sim, palco, exatamente. Sim. Mas, estava a falar aqui porque fui buscar pronto, vários exemplos e gostei do termo tribo. Lembrou-me logo os Blasted Mechanism, eles gostam muito do tema. Lembrei-me do Mercado Negro, lembrei-me da Scar e pronto. Como vemos aqui, podemos ir buscar algo transversal para um cenário que em teoria e na prática reúne milhares de pessoas, não é? Que vão para ver nomes internacionais, mas que de repente se deparam com pessoas nacionais e que fazem boa música, não é? Eu acho que sim, um palco tribo no Rock in Rio, vamos a isso. A família Medina não me conhece, nem me está a ouvir, mas pode estar aqui o desafio. Agradecer uma vez mais a disponibilidade de Miguel que teve para connosco. Como percebeu, esteve a jogar sempre em casa, porque gostávamos muito deste gente estranha. E a nossa quarta parte de responsabilidade, vamos procurar divulgar e que não haja dúvidas como é que se diz Melek Makaia. Melek Makaia, muito obrigado, Pedro, mais uma vez pelo vosso apoio. Ficamos muito agradecidos.